3 Zona 55, com a informação da parte. 3155, muito boa tarde. Seja na próxima, até Guarulhos. Pronto. Obrigado, Guarulhos. 3400, pedro no 45. Vida da Elma, curva à direita, quando demora, de cabeceira 10. 5022 é o código 120852. Aqui Guarulhos 340, decolando no zero com curva direita. Dael, tração lenta, após Vilde, Proper Zulu 44. 5022 transponder, 208 controle, corrigindo a nível então 340. Correto, senhor professor. Tomara. Ô, Solo, boa noite, 07. Oi, 07, boa tarde, está disponível. Alfa Juliette, remota 1 ou 4? Alfa Juliette, remota 4, boa noite, 07. Salvador, muito boa tarde, o chalé 6321, aprovação Brasil da Califórnia. 6321, sim, pronto para copiar. Afirmativo, prossiga. Autorizado Brasília, 620, via peso novo 7, agora leste atendida, curva direita, ponto de colagem, 5020, código 1208, controle. Chalé 6321, autorizado para Brasília, 620, via peso novo 1-7, decola na pista 10, primeira curva direita, árvore, a remessa, 5020 no transponde e o controle de saída 1208. Salvador, 0-3-2, 1-7, só me fica o carro em 3-6-6, se possível. Autorizado, 3-2-1-7, desce para 4000, ajuste no 0-5. Boa, Vitor. 366-3217. Posição é 63, vamos 4. 63, vamos 4, está autorizado a Juliette, posição 5. Posição 5, posição é 63, vamos 4. Meu controle. Mantenha 1 a 1000 pés. Reporte visual com o campo. Sim, entre o Lima Alfondeu não está no regresso. Ele está fazendo parar um sobrevoo de Madre de Deus e Cadeia. Ok. Então, 3217, desce para 2000 pés, o ajuste no 0 no 5, reporta passando o Serra Mito 366. 72 no pé, cara. Autorizado Campinas, dígito 360, via 3, tudo bem? A subida da EL 1535, curva direita, ponto de colagem, o código de transição é o 5034, deu controle 120, destino 8. Autorizado Campinas no 360, decola no 0 da EL, Leda Bridge, curva direita, pós, decolagem, transponder 5034, controle 20.8, azul 4, 1, 1, 3. Chamará, azul 4, 1, 1, 3. Paulo Tan, 3155, no 09, segue o funcionamento. Aguarde. Desce para 4.000 pés, o ajuste no 0 no 5. 4.000 no 0 no 5, pode voar pelo chão. A chegada 5729. Doris, é um Charlie 182, mantendo no 1000 pés, não irá interferir nessa aproximação. Tenta 3217. Conta Golf e o Apro Ideal para o destino. 260 para o destino. Foi direto do destino, Zulu Delta Golf, sobe para 3.000 pés, o ajuste no 0 no 5. Foi classificado apoio de alto Zulu Delta Golf, 230 da presença. Gente, Zulu Delta Golf, autorizado direto do destino, sobe e mantém 3.000 pés. Vai subir mantendo 3.000, Zulu Delta Golf, muito grato, está presente, DCT. Completa, torre no 895. 1-1-8-6, 3217, confirma? 3217, 1-1-8-9-5. 3295, 3217. Romano, 85 a bordo, com 5, 4 horas de vídeo. Via 4, Índia e Alfa, com 0,5286. 4, Índia e Alfa, com 0,286. Corrigindo a frequência do controle da torre, foi de 2,95. 075, reduza para 2209. Reduzindo 2209. Web 5729, de operação para sequenciamento, curva esquerda para o 200. O limite é o localizador. 0200, está bem bom, 729. Tem condições de manter a velocidade até através de pelo 5729? 2509, manterá até pelo. Gente, reporte iniciando redução 5729. Será. Desce para 3.000 pés, o ajuste no 0 no 5. 3.000, 1 a 0, 1 a 5, 7, tá livre do jeito que pode descer, então, cara? Livre. Sul Delta Golf desce para zero, correção, sobe para 065, quando possível estimado para pouso. O 075 desce para 4.000 pés, o ajuste na 0 no 5, livre da restrição de altitude na posição ITAP. 4.000, livre da restrição de altitude ITAP, ou 1075 de 1.500. Web 5729, curva à direita, proa 210, aguarde o último vetor para ele. Direita 210, 729. Poxa, né, Armin, 321, tá na remota, para o pushback e acionamento. Remota 13. Sim, você está na remota no 3, agora. Já. 075, desce e mantém o nível 060, informa o tráfego. Agora na sua posição de 11 horas e 7 milhas e meia, está em subida ao... Está em subida, é um Charlie, é um Romeo Vitor 1-0. Que é 1075, desconsidere. Desce para 3.000 pés. O ajuste 1075. 1075. O ajuste 1.015. 1.05, assim, 3.000 pés, livre da restrição de altitude na posição 8ª. Web 5729, desce para 3.000, correção 2.000, ajuste na 0.05, reporte estabilizado no ILS X-Ray da pista na 0. 2.000 na 0.05, reportará estabilizado, 729 da WebChat. Boa tarde, tá 3155. Tá 3155, boa tarde, contato radar, sobe para o nível 340, saída da EL. 340 da EL, 3155. Desce para 2.000, ajuste na 0.15, reporta estabilizado no LS X-Ray da pista na 0. 2.000 na 0.15, não vai estabilizar. Tá com referência, já vai interceptar, pode chamar a sua, Tiago? Torre no 895, 5729 da web. 729. Localizador, gol 1975. 1075 completa, torre no 186. Correção 1895, torre. 1895. está com 107 a bordo, alternativa é Goiânia, com 4 horas e 30 de altura. Está autorizado o taxi de Alfa, como você chama, vai chamar de 2895? Taxi de Alfa, 295 da torre, Oxa 632. Azul 4 no 3, o dia pode após a passagem do Oxa Neira de ok, então estou autorizado após a aeronave da retaguarda do Azul 41 do Mundo 3, chama na placa. Paulo, muito boa tarde, 5729. 5729, Centro de Alfa, também no Centro Alfa, antes da direita, chama na 5729. Puxa, 5627. Pode ser. 5627, não faço ideia, estou na entrada. Chama lá, isso. Decimal 25, Zulu Delta Golf. Muito grato. 3155, Centro Recife no 251 ou na 3325? 251, 3325, Centro Recife, na 3155. Patrulha Salvador, muito boa tarde, Xené, na 327. Xené 327, contato radar, sobe para o nível 240, saída da EL. 240, da EL 327. Whisky, mantém 1.500 pés e foi parido. Viveu a B, bravo que Luiz. Quente. Falador, autoriza 6327 voar direto Leda? Autorizado, 6327. 7 Leda, 6327. Salvador, 1075, livrando de segurança, por favor. Juliette, mas não foram 075 que transmitiu anteriormente. Solo 5627, da 30, nós temos 70 a bordo, 3:45 de autonomia, alterna Salvador. Fase 3, fase principal, engenharia, alfa, fase 0, 2, 118.95. Reporte para o lançamento. Controle Salvador, boa tarde, Oceanair 6321, passa 1500. Oceanair 6321, no contato radar, sobe para nível 320, sai da árvore. 320 na árvore, Oceanair 6321. Boa tarde, passarelo 2231, informação Quebec. Passarelo 2231, boa tarde, acione a identificação, autorizado chegada a MAN, desce para o nível 050, o ajuste no 0 no 5. 0 no 5, seu 050, passarelo 2231. É o direto, é o 240 para a Eulinha, curva 77, saída da Eulinha, provisão direto, curva direita, ponte de colagem. Com 1001 no transponder, 208, controle, bom, 649. O resto é 77. Estamos na Pro 240. Sim. E a Juliette para 09, 07. Tem condições de incrementar a razão de subida? Afirma, 6321 incrementando. Juno informa que será necessário apenas após cruzar o nível 120. Somente incrementando após o 120, confirma? Correção, até o nível 120. Atente, até o 120 vai incrementar hoje, né, 6321. Salvador, Oceanair 327, solicita 160 como mesa final. Oceanair 327 sobe e mantém o nível 160. Sobe e mantém 160, 6327. É possível para o direto do Léo. Aguarde. Controle azul 4113, decolou da Elleda. Azul 4113, contato radar, sobe para o nível 360 e saída da Elleda. Recepção 360 da El Azul 4113. Sou Salvador, boa tarde, eu sou o Xanero 6314, centro de informação Quebec, autorização petrolina.